Quando eu acordo, já sinto o groove a tocar. É minha rádio com o som que me faz despertar. A sintonia 104, o som abrange o meu quarto. É mais um dia diferente, mas vou seguir o meu rumo. Tomar banho e vestir, por isso aumento o volume. Ok, são 6 da manhã e eu quero ouvir de manhã. O som do funk é tão funny, abrindo pela manhã. Hoje eu não vou trabalhar, vou só chillar no divã. Ouvir a rádio o dia inteiro porque eu dela sou fã. É fenomenal o som junto com o puro old school, que passam sempre neste posto e me deixam tão cool. Sim, eu fico bem disposto, hey, yo. E isto é como um vício. Músicas não param de tocar e são tão boas desde o início. Mesmo depois do almoço, pego no carro e sinto unido. E faço tudo para encontrar, seja logo que for preciso. Flawless Radio lá no parque é como sentir no paraíso. Lá para o meio da tarde é só beats para o improviso. Rocksteady beat, o som da street sai com um estilo tão gostoso que me deixa bem drunk. E eu sei que às 17 marca o som do P-Funk. Uns mandam rimas por cima e outros dançam breakdance. Quem quiser telefona, escolhe o som que lhe agrada. Do hip hop até ao disco, Flawless Radio é minha rádio. Do hip hop até ao disco, Flawless Radio é minha rádio. Posso ficar sem ti, é minha rádio. Flawless Radio. És tu quem me faz sentir, é minha rádio. Flawless Radio. Seja onde eu estiver, és tu quem eu quero escutar. Seja lá onde eu estiver, é o teu som que eu quero dançar. Flawless Radio. És tu quem me faz sentir, a minha rádio. Flawless Radio. Vejo onde eu estiver, és tu quem eu quero escutar. Veja lá onde eu estiver, é o teu som que eu quero dançar. É tudo a yes, yo. É tudo a yes, yo. Enquanto o beat não para, encontrar uma rádio assim é uma coisa tão rara. Tudo é puro e quando ouves, só queres ouvir mais. E a regra número 1, não há sons comerciais. No Flawless já fala, quem não lhe curte, cala-se. A rádio do ouvinte que quer ouvir o som seguinte. E é bom nunca esquecer o horário da noite, porque o bebop e jazz vão bater com baçoe. Logo depois do jantar, a sintonia no ar. E na varanda vejo os babies quando esperam dançar. Ligas começam a surgir, eu tenho a rádio na mão. E as conversas não é preciso, já conheço a estação. Já conheço a estação. Posso ficar sem ti, a minha rádio. Flawless Radio. És tu quem me faz sentir, a minha rádio. Flawless Radio. Esteja onde eu estiver, és tu quem eu quero escutar. Seja lá onde eu estiver, é o teu som que eu quero dançar. Yeah. E a dança não para, ninguém nota que é tarde. A sensação é só uma, a de sentir liberdade. Falo desta rádio porquê? Pois tenho um som que me inspira. Falo das músicas que passam e não há ninguém que interfira. Rapaz, tu muda para sério, bonigas, dangas a sério. Não tiver no posto por dileto, vai ser um caso sério. Pergunta à multidão do parque, C número 2. Espero sempre pela música que vem depois. Todo o povo deixa-se levar sentindo a batida. Eu vejo os braços no ar até ao fim da avenida. Seja no carro ou em casa, tudo na mesma sintonia. Radio, seja noite ou de dia. Estás a sentir a magia, agora vou descansar. Preparar a minha rádio para amanhã me acordar. Agora vou descansar. Preparar a minha rádio para amanhã me acordar. Não posso ficar sem ti, a minha rádio. Flawless Radio. És tu quem me faz sentir, a minha rádio. Flawless Radio. Esteja onde eu estiver, és tu quem eu quero escutar. Seja lá onde eu estiver, é o teu som que eu quero dançar. Flawless Radio. És tu quem me faz sentir, a minha rádio. Flawless Radio. Esteja onde eu estiver, és tu quem eu quero escutar. Seja lá onde eu estiver, é o teu som que eu quero dançar. Flawless é minha rádio, tu és tão doce, quer estar contigo. Flawless é minha rádio, tu és tão doce, quer estar contigo. Flawless é minha rádio, tu és tão doce, quer estar contigo. Flawless é minha rádio, tu és tão doce, quer estar contigo.